avatar, produtora, reprodutora, tutora, autodidata. Sou marginal, sou autodidata e sou do Sharpe, sendo autodidata. Eu sou MC, sou autodidata, aprendiz de Biguel. Eu sou autodidata, faço meu papel sendo autodidata. E o que eu vivi, eu vi sendo autodidata. Eu sou ouro, sou diamante e prata, não sou ingrata e dou valor no pirata. Sou batedora de lata, autodidata, daquelas que quando começa engata. Na batalha, quando não ganha, empata. Autodidata, na rua, no banco da praça, aprendo passo vendo a rapaziada. Saudade maltrata, não mata, continuo lembrando mesmo sem guardar a data. Pura inata, filha de rei e gata, toco guitarra, cipa, violão e gaita. Mas do meu jeito, porque eu sou autodidata, tomo cuidado só pra não me tornar chata. Esse já é um tempo autodidata. Comando selva, não é mato, mas selva é mata. O que eu conquistei foi por ser autodidata. Leio o que eu quero, escolho, mas não jogo pela capa. Em vez de me tirar, a universidade me cata. Sou fonte de estudo pra faculdade babaca, que acha que pra eu saber das coisas eu tenho que me tornar fraca. Caí no papo deles pra ter meu dinheiro, me contrata. Não troco o que eu amo por uma vida burocrata. Mais fácil te ajudar a afrouxar sua gravata. Não empata, eu sou autodidata.